dia, estamos juntos com você. Nessa rede social, é tão bom ser digital. E a magia do Natal, onde todos dão as mãos, compartilha suas memórias, isso é conexão. Ligar, curtir, conectar, dar like, comentar, que o Natal é todo dia e viver com alegria tem seu lugar. O Natal é todo dia, como é bom compartilhar. Nessa rede social, que eu também sou especial. A Casas Bahia deseja que seu Natal também seja muito, muito especial. ZYJ746, Rádio Supercondá M610, Chapecó, Santa Catarina. Feliz Natal. Feliz Natal. Nós da Ufana desejamos a todos um Feliz Natal. E nesta semana, o Papai Noel da Ufana tem grandes promoções para todos. Confira! Lindas toalhas de banho vindas diretamente do litoral de Santa Catarina por apenas R$ 7,90 e de rosto a R$ 2,99. Bermudas masculinas a R$ 9,90. Camisa gola polo masculina a R$ 19,90. Jogos de cortinas em renda a R$ 39,90. Blusas femininas a partir de R$ 7,90. Calça social masculina a R$ 29,90. Baixamos o preço das cortinas prontas em blackout para R$ 99,00. Blusas para senhoras em tamanhos especiais a R$ 39,90. Ufana, lugar para a família comprar barato. Feliz Natal. Com licença, chamou o chefe? Seu Wilson, onde o senhor estava com a van da empresa quarta-feira à noite? Chefe, é minha avó. Eu nem te conto, chefe. Tá bom. Tá na hora de contar. É com o rastreamento veicular Cronos. A partir de R$ 59,90, você pode ter controle total da sua frota. Rastreamento veicular Cronos. Cronos, a primeira em segurança. Entra no ar! Show da manhã! Música, esporte, informação. Comunicação, Edson Luiz. Acorda pra vida, tem um dia lá fora, um sol te esperando pra ser feliz, não tem hora. A cara amarrada pra pôr um sorriso, que guerra que nada, de amor que eu preciso. Se a gente pensar, tudo é lindo, assim será. Alô você, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Show da Manhã aqui na Rádio Supercondá, emissora preferida ouvinte, primeiro do mês de novembro, manhã com 26 graus de temperatura. Alô vizinho, bom dia pro senhor, tá tudo bem? Que bom! Alô vizinha, forte abraço, vem comigo, a partir de agora aumenta o volume do rádio e está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Show da Manhã. Edson Luiz e o Show da Manhã. 6 anos no ar. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. Brançales, acessórios para sua caminhonete, pneus, montagem, balanceamento, geometria, conserto de roda, é na Brançales Pneus. Sicoob Negócios, sua nova linha de crédito do Sicoob. Crédito para você e para sua empresa. Limite de até R$ 25 mil reais, com taxa de juros a partir de 1,59% ao mês. Até 48 meses para pagar e carência na primeira parcela. Sicoob Negócios, visite uma de nossas agências e contrate já. Sicoob Maxi Crédito, associado ao que há de melhor. Associado a você. Sicoob Maxi Crédito. Badalote Materiais de Construção. Final de ano, casa nova, tudo novo. Com a Badalote Materiais de Construção, você pode. Aproveite a promoção imbatível de tijolos 8 furos, 9 por 19 por 24, apenas R$ 680 o milheiro. Menor preço você não vai encontrar. Vem economizar na Badalote Materiais de Construção, garantida entrega rápida na sua obra e parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. Badalote Materiais de Construção, Rua São Pedro, fone 3322-2932. Início ao fim da obra. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Já é Natal na Nery Calçados e Confecções. Os presentes que você sempre sonhou, com os preços que você sempre quis. Rasteirinhas e sapatilhas em 10 vezes e 1,99. Vestidos e macaquinhos em 10 vezes e 4,98. Shorts e bermudas em 10 vezes e 2,98. Na Nery, você vai encontrar o melhor da moda em roupas e calçados parcelados em até 10 vezes sem juros. Natal assim, só na Nery Calçados e Confecções. Vem pra cá. Nery Calçados tem um lugar perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, centro. De Chapecó. O maior Natal é aqui. Na Schumann, tem TV LED, tela gigante alta definição. E tem TV Samsung por R$ 899. E bicicleta de diversos modelos, adulto e infantil, a partir de R$ 129. Tem smartphones da Apple, Samsung, Motorola e muito mais. Tem Dual Chip por R$ 299. Os maiores presentes e os menores preços estão na Schumann. Compre na loja, no site ou no celular.